885, decolo 234, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Para si. Direção é para tirar táxi, o IX 500. Boa noite, contato radar Sobol 360. Perfil da El. Se considera o perfil da presente voa para de Leda após Leda Bridge. Leda após Leda Bridge para o 360, voo 1885. Controle. Na sua escuta. Presente restrito ao 320, restrito no nível de voo 320 pelo centro Recife, voando direto Bridge. Recife 320, voando Bridge, voo 1885. Da Gol, boa noite, a senhora identificação VoIP desça para o 050. Salvador, boa noite, o Gol no meio no 3, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no meio no 3, autorizado em linha e decolado 1-0, vento 080 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, o Gol no meio no 3, da 1-0. noite, hoje mesmo é 3-1-3. 3-1-3, acena identificação, desce para 4 mil pés, do estado 2014. 4 mil pés, 2014. Bom, no 885, chame Recife no 251, alternando no 3325. Poderia repetir? 25-10, alternando no 3325. Gol 1885. Recife agora 125-10-3325. Gol 1885. Obrigado. Não, nada. 04, desça para 25 pés. O ajuste MI 14, autorizado a sinal ILS3, reporte estabilizado. Em 2014, autorizado o X-Ray, mais habilitado. Chegou 6-1-3. Controle, boa noite. Com o número 3 passando 2000. Voo número 3, contato radar decolagem subal 360, perfil Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, 6-1-3. Salve, 2 Canerra, 6310, aproximaram, foi esperada 10. 6310, linha decola da 10, vento 080 graus com 1 no NASA. Aliás, decola 2 Canerra, 6310. Táxi. Já entrou no 0 no 4, livre táxi, chama para ingresso ONU, na ONU 7. Você não é 6-3-1-3? É. Alguma chance de voar direto para a Duna para você ter próprios com high speed? Voa para de Duna, high speed, 1014 ajuste, mais próxima guarda vetor para o localizador. Você não é 6-3-1-3? 0-4 agora, visitando para 4 mil para de Duna, muito grato pela colaboração, você não é 6-3-1-3. Salvador, o Skank Tango para ingresso, não está? Chego no ingresso, forte alinhado e pronto, o Skank Tango. Aí, reportar alinhado e pronto, Skank Tango. Oceano 6310, decolado 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grátis, claro. Controle, Oceano 6310, boa noite, para o exterior. Oceano 6310, Oceano 6310, contato radar na decolagem, subou 350, perfil Fucajamo Aracaju. Fucajamo Aracaju, 6310. Visual, Gol, 604. 604 da Gol, completa de noite, emissor Rio Salvador, 118, 612. 612, 804, 604. R6313, reautorizado agora, 2000 pés, ajustado 1014. 2004, né? 6313. 2 milhas para o externo, visual. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Tango livre decolar da 17, vento 080 graus com 9 nós. Gol no 6-1-3, chame Recife no 251, alterne no 3325. 251-332, 6-1-3. 3325, 25. 3325, a primeira, qual é? 125-10. 125-10, obrigado, boa noite. Boa. Espera pronto, gol no 886, servindo a aeronave nacional. Bom, 889, rapaz, passagem da aeronave da companhia, na final, ali mantenha no zero. Faz a passagem da aeronave na final, ali mantenha no zero, gol no 889. Bom, no 604, livre pouso não no zero, vento 080 graus com 89, altímetro no zero no 4. Livre pouso no zero no 4, gol no 604. O Skank Tango decolado ao 50, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, bom. Controle Salvador, Tango, Skank Tango. Skank Tango, acione transponder 5057, subindo ao 220 da presente Leda. 5-5 da presente pro do NDB de Léo. 5-5 de pro de Léo. Confirma transporte de enfermo, o Skank Tango? Afirma transporte de enfermo, o Skank Tango, quando possível, pro de Arubi. Gente, a princípio vou e Léo, aguardando Arubi e o Skank Tango. Aguardo Léo, o Skank Tango. pegar meus próprios, Xenermet 303? 303 para o localizador, curve à esquerda para o 165. Certo, então vai ter que descer, então, 303 da visual para 1500. Já está visual com a 10 para completar a aproximação? Sim. Esse parão no 1700 pés, prodo externo, Xenermet 6313, redução a critério para aproximação. Ok, descendo para o externo 1700, Xenermet 6313. O 4 solo hoje em 1221, decimal 1. 1221, graças a Deus. Solo 889, linha decola da 10, vento 070 graus com 9 nós. Linha decola da 0, com 889. Na 3 completa a torre 118, meia dúzia. 118, Xené, 6313, será que é a pouco? Muito grato pela colaboração. Nada. Salvador, Xenia 6313, final, pista no zero, baixo travado, boa noite. 6313, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no zero no 4, guarde pista livre. 6313. Xenia 6310, chame Recife 12685, ao término 2545. 205, 205, 205 grados. 208, boa noite, contrabaixo. E Salvador, boa noite, azul 4071, espera da 1070. Boa noite, azul 4071, após o Oceaneiro na final, ali mantém no zero. Azul Oceaneiro na final, ali mantém 4071. 9, contato radar na decolagem, suba ao 360. Após, mantenha o rumo de decolagem até 3 mil pés. 3 mil pés, após 3 mil, voa direto Leda. Após Leda, Bridge. Mantenha o perfil, a proa, até 3 mil pés. Após voa Leda, Bridge, gol 889. Só confirmar para o 6313, está livre o pouso? Afirmo, livre pouso, vento 080 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 4. 0 no 4, livre pouso, pistão 0, Xenia 6313. Torre Salvador, boa noite, está 3662, ponto de espera da 10 pra. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém, está 3662. 313, solo 57, livre direita, solo 121, décima 1. 301. O vai manter posição alinhado por um minuto devido à aeronave decolar da frente na mesma rota, mesmo nível. Sim, a gente vai aguardar um minuto. No livre decolar dono zero, vento 080 graus, cono 1 nosso. Livre decolagem dono zero, 4071. A 3662, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém o no zero. Ali mantém o no zero, 4662. Azul 4071, decolada ao 00, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, azul 4071, passa 1200 no perfil da EOLEDA. 4071, sobe 360, vigilância. 360, vigilância, 4071. Decolar da 1-0, vento 080 graus, com o 1 nosso. Iniciando no 0, tá 3662. Clear to 2,000 feet via Mario Arriva, Team Site 1014. 2,000 feet, Team 1014 via Mario Arriva. Voo no 889, chama agora o Centro Recife 251, alterno 3325, no 889. Obrigado, voo no 2889, chama 251, 3325. Boa noite, bom trabalho. 62, decolada ao 01, controle 120, décima 8, bom voo. 08, boa noite, 3662. Salvador, boa noite, 3662, decolou na sessão. Sobe 370, 3662, vigilância. 70, 3662. Juliet, 1048, request by direct. Duna Rússia. Negativo, Duna. Salvador, muito boa noite, total 9907, com informação da Gol. 907, desce para 4 mil pés, não havia chegada a Bonf, com 1014. Para 4 mil na Bonf, 1014 total.